Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área! Chegamos novamente aqui, galera, com mais um episódio pra vocês. E olha, hoje a grande novidade aqui, o nosso amigo, que é programador da BioWare em Montreal, Fernando Seco, vai falar sem preguiça, né, Fernando? Não, é sério, ó, a gente tava medindo aqui os níveis de áudio do novo microfone do Fernando e aí a gente descobriu que se ele fala sem preguiça, sai um resultado muito melhor. Então, Fernando, empolgação aí, não vamos deixar nossa galera dormir enquanto você fala, não. Tá? Go to the shop. Ele entendeu o recado, eu acho. E quem tá aí também, já que a gente tem time completo hoje de novo, muita felicidade, é Rafa Kunen, o game designer da Gameloft em Toronto. Tudo bom, Rafa? E esse pan-americano aí, hein? Beleza. Pô, tá a raça morrendo de calor aqui. O calor... em Toronto, no Canadá. Pô, tá um calor do caralho. Tá dando noticiário ontem que atleta indo pro hospital por causa da onda de calor. Tá foda. E você teve a oportunidade de ver algum evento do Pan-Americano já? Então, cara, a gente ia no pro lago ver a vela, né? Ver o sailing lá, mas não rolou de a gente ir, porque a minha noiva ficou doente. Daí a gente não conseguiu ir. Que merda. Mas então perdeu aí uma competição, né? Muito, muito emocionante de vela. Deve ser muito bom de assistir, cara. Um monte de gente ajoelhada botando... Ah, não é essa, não. Você fica pensando em outro tipo de vela. Agora, Rafa, a gente tá falando de Pan-Americano em Toronto, no Canadá. Já tá um calor do caralho. De quem foi a ideia de fazer uma Copa do Mundo no Catar, hein? Puta que pariu. Alguém ganhou muito dinheiro foi pra fazer Consul, isso. Foi da Consul, né? A Consul conseguiu. Foi da Consul. E aí, pessoal, vamos botar um ar-condicionado no Catar inteiro. Quem é que a gente precisa convencer pra isso? Só os velhos lá da FIFA, só isso. É, a maior geladeira ao ar livre do mundo. Bem-vindo. Convencer, né, Rafa? Wink, wink. Convencer com dinheiro, né? Vejam aí que essas opiniões são todas de Rafa Kunen, produtor do FIFA aqui, não falou nada sobre isso. Nenhuma opinião a dar, a gente tá quieto. Mas então, bora que isso aqui é podcast, rapaz. A gente vai falar de vários assuntos, responder perguntas dos nossos patronos. Lembrando aí pra você que ainda não contribuiu, que o nosso Patreon está precisando da sua ajuda pra gente atingir os nossos objetivos fantásticos que estão listados lá. É www.patreon, com N no final, .com/podquest. Você pode contribuir, seja com um dólar, com 3, com 5, com 15, tem várias recompensas. A galera de 15 dólares que contribuiu dia 1º de julho vai ter, né, o direito de participar de um hangout conosco, com os apresentadores do podcast. E a gente já tem data e hora marcada. Fernando Seco, você que definiu aí a data, diga pra gente quando é que a gente vai fazer o hangout com os patronos do podcast essa semana. Essa semana? Na semana que vem? Dia 26? 19? É que imagine que hoje já é terça. É, tudo bem. Domingo começa a nova semana, né? Então vai, é dia 26/7, domingo. A que horário? Às 19 horas de Brasília. Muito bem, 19 horas de Brasília. Você já pensou em trabalhar na Voz do Brasil, não? Só se for a Voz do Brasil pós-apocalíptica. Ah, você quer ser o Three Dog? Obrigado. This is Three Dog! Ow! And you're listening to Galaxy News Radio. É, então você tá mais pra presidente do Enclave lá. Não, cara, eu tô mais pra Half Dog mesmo. Ah, Half Dog só, tá bom. Ó, hangout, hein? 26, domingo, às 7 de Brasília. Quem é patrono de 15 dólares vai participar. A gente vai mandar as instruções e o lembrete desse horário por e-mail já. Que por e-mail não, na nossa lista de discussão que a gente moveu para o Google Plus. Essa é outra novidade. A gente viu aí, né, que o formato de e-mail não ia funcionar, porque a galera, a gente realmente subestimou, né, o quanto a galera quer ficar falando lá bobaginha de videogame na lista. Não, é só porque assim, a gente tem uma lista já há alguns anos, quase 10. E a gente achava que esse formato funcionaria para um público maior. E já no primeiro dia, tipo... Estourou a caixa de e-mail de todo mundo. Aí a gente teve algumas sugestões, dizendo por que você não vai no Facebook, por que não faz um dia no Google Plus. A gente fez um Google Plus, aí perguntaram por que não é Facebook. Aí... O Seco e eu não temos Facebook. Se vocês quiserem falar só com o Rafa, beleza. É, isso aí, não. A gente tá achando que o Facebook é um pouco demais pra gente. O Google Plus faz tudo que a gente precisa. E tá, a gente tá bem satisfeito. Então agora só precisa que o pessoal comece a comentar. Porque a gente já comentou bastante. Acho que a gente já comentou mais que os patronos, então... É verdade, cara. Só entre nós três aqui, o Rafa comentando que nunca usou o Google Plus na vida, eu postando coisas no off-topic lá, a gente tá tentando ver se empolga a galera. Tudo bem, dia 1 de agosto entra um monte de novos patronos aí o negócio vai realmente explodir. Mas, então é isso, ó, o Hangout, que é uma das recompensas pra quem contribui dia 1 de julho, pro pessoal de 15 dólares, vai ser dia 26 do 7, às 7 da noite. E esses são os avisos. Dá mais um aviso aqui, então, pra gente entrar nos nossos assuntos daqui a já, né? É Indie Game Making Contest. Quem nunca ouviu falar disso é um, como diz o nome, um concurso pra quem faz games indie, que tá rolando e ele é associado ao Humble Bundle. Então, quem entrar no Humble Bundle nesse momento vai encontrar o Humble Game Making Bundle. São jogos ou aplicativos e engines pra se fazer jogos rapidamente, né? São game making, então, pra fazer jogos. E aí, junto a isso tem um concurso que vai dar prêmios em dinheiro para os melhores jogos feitos com esses engines que estão sendo vendidos no Humble Bundle. E por que a gente está falando tanto disso aqui? Porque um dos engines, um dos, né, jogos de fazer jogos que estão participando desse concurso é o brasileiro AdventureZator, do nosso amigo Petrúcio. O AdventureZator não foi lançado ainda, mas você pode baixar uma versão dele para usar no concurso, e ele vai dar prêmios em dinheiro pro melhor jogo feito nele e o melhor jogo feito nos outros engines também. Então os prêmios vão até $1,000 aí, tem um grand prize do melhor jogo do concurso inteiro, que vai ganhar muito mais. O prêmio ele segue aumentando de valor cada vez que a gente olha para ele, porque tem a ver com o quanto esse Humble Bundle vende. Então vocês entrem lá no humblebundle.com e aí procurem o Indie Game Making Contest. A gente vai deixar os links aí também no post desse episódio pra você participar. E aí a gente convida, né? Quem quiser fazer um adventure game e concorrer a prêmios aí de até $1,000, entra lá, baixa o AdventureZator e, né, cara, começa a fazer seus jogos. Né, e qualquer problema, fala com o Petrus. E quem não conhece o Petrus tem que ver o vídeo da Kickstarter do AdventureZator, que pra mim é o melhor vídeo de Kickstarter so far. Vou deixar o link então também aí. Tem tudo a ver com o que eles fazem com o jeito que o Pedro Sué. Inclusive, cara, caras como Tim Schafer, etc., que ficaram sabendo desse projeto e apoiaram e deram lá um quote, né, sobre o AdventureZator. É um projeto bem legal que eu não posso ver a hora dele ser lançado. Mas galera tem a chance de experimentar e, quem sabe, até ganhar um dinheirinho aí fazendo jogos indie no Indie Game Making Contest. Todos os links vão estar no episódio 111, mas agora, vambora, né, fazer nosso trabalho aqui de podcasters, fazer o nosso episódio 111, já, vamos lá. E no episódio de hoje, a gente, na verdade, durante a semana já veio perguntando para os patronos o que eles queriam que a gente falasse, né? Pedimos perguntas, né? A gente pediu, né? Mandem perguntas para o podcast 111. A primeira pergunta foi, por que não faz a lista de e-mail no Facebook? Aí a gente acabou mudando para o Google Plus, o Seco ficou bem feliz com essa primeira pergunta, né? E aí chegaram várias perguntas boas depois disso, que a gente vai tentar responder aqui uma a uma. Algumas delas vai ser muito rápida a resposta, às vezes o cara pergunta, ei, você já fez tal coisa? A resposta é, não. Aí acabou a resposta do cara. Mas vamos lá. O William Dornelis perguntou, como nós nos envolvemos no primeiro projeto de jogo que cada um de nós participou? É uma pergunta clichê, como ele mesmo disse. E a gente já falou da nossa história aqui, então não precisa a gente se estender muito. Mas eu fiquei curioso. Rafa, como é que aconteceu mesmo que você foi parar no seu primeiro projeto de jogos? Fala. Como que eu consegui meu primeiro emprego? O que eu fiz no projeto? Não ficou claro a pergunta. Não, como que você conseguiu? Como é que você chegou a... Opa, tô trabalhando com jogos. Como é que aconteceu? Então, eu nunca imaginei que eu ia, né? Eu peguei o trabalho, era um trabalho temporário, porque eu tava estudando pra faculdade de biologia. Nada a ver com jogos. É, assim, é um pouco assim, você trabalhar no esporte, tem tudo. Se forçar uma barra, tem a ver. É, daí eu fui numa lan house do amigo meu, assim, pra preencher a documentação pro meu curso e tal. Daí ele falou, pô, tem uma empresa de jogos aqui em Floripa que estão contratando estagiário pra suporte técnico e tal. Eu, pô, não custa nada, né? Mandei meu currículo, daí deu 2 semanas, me chamaram. Daí trabalhei como suporte lá que eu conheci o Seco, inclusive, e depois tu, né? E trabalhei lá por uns 2-3 meses, daí quando fizeram a equipe de game design, me chamaram pra equipe de game design, acho que uns 3 meses depois. Entendi. Foi seu primeiro emprego, não? Não foi meu primeiro emprego, mas na indústria sim, mas não foi meu primeiro emprego, não. Eu tinha trabalhado antes. Você não vai falar qual foi seu primeiro emprego. Tem vergonha. Ué, era web design. Fiz web design por um tempo antes. Ah, não. Web design é legal. Achei que você ia falar que você se prostituía. É bruxo e puto. Mas o que as mulheres querem é os ousados prostitutos. Isso eu não vou falar sobre, não. Uma vez na internet, desculpa. Sempre na internet, Rafa. Bom, e Seco, como é que você chegou a trabalhar no seu primeiro projeto de game? Então, eu tenho que contar um pouquinho do que aconteceu antes, no meio da faculdade. Senta que lá vem a história. Eu tinha um amigo de infância, o Cal. Amigos, para sempre, means you'll always be my friend. E o Cal conhecia uma galera que queria trabalhar com jogo. E ele me apresentou 3 caras, né? Que na época tinham umas ideias de como fazer jogo. Um era o Thiago Luz, um era o Tarquini, um era o Cristóvão. E o Carl, eles estavam trabalhando num jogo chamado Mega Hedra. E eles queriam um programador e eu fazia computação. Mas eu não queria me envolver muito, porque eu tava já com uma bolsa na UFSC e eu queria continuar a bolsa. Eu gostava bastante. Então, daí falei pra eles que não ia rolar. A gente ficou trabalhando juntos em uns 3 meses e tal. Aí aconteceu de, na faculdade, não ter absolutamente nada de jogos. Eu me dediquei a drivers, operating systems e network, que foi o que eu estudei mais. E coincidiu de que o Tug e o Vô ouviram falar dessa empresa, daí eles acabaram sendo contratados. E quando eu acabei a faculdade, todo mundo assim, a gente quer começar a montar um negócio de rede para rodar supercomputador pra rodar o MMO e tal, vocês conhecem alguém ali? Eu conheço um cara. Daí um dia eu fui pra um bar fazer entrevista com os donos dessa empresa, tava lá o Thiago e o Tarquini. E aí, daí isso foi como eu entrei, assim, sabe? O Tug, que é o Felipe Roma, e o Vô, eram colegas seus da faculdade, então. É, o Vô era meu colega e o Tug também. É. E de laboratório também. Não, é que eu tava pensando. O Vô era meu colega e o Tug. É que eu tava pensando, porque eu entrei junto com o Vô, o Tug entrou depois, mas eu rateei e a gente acabou. Eu estudei mais com o Tug do que com o Vô, né? Entendi. Mas a gente era mais colega de laboratório do que colega de universidade, né? Entendi. Mais de laboratório do que de aula. E não dava nem pra imaginar, né, Seco, ter nada, nenhum conteúdo de jogos nas faculdades na época, né? Não. Ou até tinha um professor que dava orientação a objeto em... Smalltalk, que fazia um joguinho, sabe? Uhum. Só que aquilo era muito, sei lá, pra mim, assim, sabe? E aí, daí aconteceu, eu entrei na ROM pra trabalhar com a parte de networking e suporte online, e acabou que... Fez tudo. Não, aí eu trabalhei junto com outro amigo nosso, o Carlos Eduardo Schwinn, por uns 6-7 meses, depois precisavam de alguém de gameplay, e eu já tinha noção, porque eu brincava em casa com Unreal e coisa assim, e acabou que fiz a transição naturalmente de aí, online service. Autodidatismo, hein? Que a gente sempre fala, hein? Aprender em casa, pegar engines e tal, ajudou todos nós. E no meu caso, só pra responder rapidamente, faculdade também, né? Tava fazendo computação no primeiro ou segundo período? Primeiro período ainda. E aí teve uma prova de programação lá, bem simples até, que era o primeiro período. E tinha uma questão que você podia responder usando qualquer linguagem de programação. E aí eu respondi usando C, que eu já estava começando a aprender C por conta própria. De novo, autodidatismo. E quando eu vi, assim, o que era linguagem de programação, o que era programação, que eu não sabia nada disso quando eu entrei na faculdade. E aí eu, cara, neguei brincando com Pascal, umas linguagens bem mais limitadas, e eu ouvi falar desse tal de C, comecei a ler livros de C, e me apaixonei. Falei assim, cara, isso aí é muito poderoso, faz muito mais do que as outras, muito mais a fundo. Eu queria saber o detalhe do detalhe de tudo, né? É muito curioso, assim, igual o Rafa. E aí eu fiz essa... Aí nessa prova eu já estava confortável o suficiente para essa questão responder usando C. Aí isso chamou atenção, porque poucas pessoas no primeiro período faziam qualquer coisa com C. E uma das pessoas às quais isso chamou atenção foi o Fábio Policarpo, né? Que é o autor de livros, que estava fazendo a faculdade meio que assim só por fazer, porque já sabia programar muito mais do que todo mundo ali, sabia tudo, mas ele queria ter um degree, né? Queria ter uma graduação. Aí ele tava, entendeu, meio que perdido aí no primeiro período de faculdade junto comigo, assim, né? Eu que não sabia porra nenhuma. E aí ele, numa hora lá, assim, a gente, né, os alunos revisando as provas uns dos outros, o Fábio viu minha prova, viu que eu fiz em C, aí perguntou, pô, você sabe C? Aí eu falei, ah, saber não é exatamente como eu falaria, mas eu aprendendo e tal. Aí ele falou, ah, legal, porque eu programo, faço engines pra jogos. Esse cara tá me sacaneando, né? Isso não é verdade. Aí a gente começou a conversar, ele me mostrou que ele já tinha livros publicados no assunto. Então, o Fábio é uma pessoa, assim, extraordinária. E daí, cara, começou, a nossa amizade surgiu daí. Ele me levou 2 dias, acho, depois na Paralelo, que é a empresa pequena que ele tinha, que eles nem faziam formalmente nada com jogos ainda, era só uma empresa de arquitetura, que tinha ele lá que ficava programando, entendeu, durante a tarde, assim, depois da faculdade. Aí ele me mostrou o engine que estava começando, né, a ser feito, que era o Fly 3D, tá na versão 0.5, alguma coisa assim, bem do começo. E aí ele tinha uns tutoriais que ele queria que alguém que não conhecesse jogos fizesse pra ver se os tutoriais estavam bons, né, pra ensinar alguém. E aí eu fui, tipo, cobaia dos tutoriais dele, entendeu? E li também o livro dele que ele tava escrevendo sobre 3D Games. E aí assim começou, cara, eu fui fazer estágio com ele, sei lá, 8 meses depois eu era sócio dele da empresa, e a gente foi embora fazendo engine de jogos e nunca mais parou. Mas foi assim que eu cheguei no primeiro emprego de jogos. A outra pergunta que o William Dorlege fez aqui, mas acho que a resposta de nós três é não. Se já participaram de alguma Game Jam, como foi a experiência? Vocês já participaram de alguma Game Jam? Não. Nine. É, eu também não. Apesar de eu recomendar, assim, não tendo feito, né? Eu recomendo, assim, acho que Game Jam é até uma coisa que na nossa época não existia, assim. Não é que a gente não fez porque não quis. É porque a gente já estava muito ocupado na época em que eles apareceram para poder participar. Mas a gente realmente nunca participou, não. Acho que é uma oportunidade legal. Acho que qualquer chance que você tiver de fazer jogos e passar pelos perrengues de começo, meio e fim do jogo é válido. Então o Game Jam deve ser supimpa, como você gosta de falar. Yeah. O Rafael Correia perguntou o seguinte, que ele é programador, estuda Unreal e Tals, né, as palavras dele. Com Z, tem Z no final. Sim, Z no final, isso. E quer entrar nesse universo de games, mas antes ele tinha um hobby de ficar inventando aplicativos, web ou não, pra fazer coisas bobas. Vocês têm esse hábito? Rafa, você tem um hábito, vamos dizer, não precisa programar, mas ficar inventando ferramentinhas pra melhorar, sei lá, ah, eu não consigo acordar no horário, então vou fazer alguma coisa aqui, inventar entendeu, um mequetrefe qualquer pra poder eu me acordar no horário mais facilmente. Durma, filhinho do coração. Você tem mania de ficar fazendo isso? Cara, eu faço isso bastante, principalmente, eu tenho um grupo de RPG que eu jogo no trabalho, né? Uhum. E eu faço pra criar mundo, por exemplo, eu faço planilha de Excel toda customizada. Olha. E me dá as informações que eu quero, a hora que eu quero, tipo, o que tem no mundo, quais são as opções de troca, se qual é que é um jogo sci-fi, né, então eu tô fazendo, só pra dar um exemplo, daí eu posso selecionar na tabela o que ele diz, qual é o planeta, ele vai me dizer quais são as propriedades, que civilização que tem lá, aquelas coisas todas, assim. E eu costumo fazer isso pra todos os meus jogos, assim. Eu crio tabelinhas pro Excel, eu entendo, né? Não sou programador, mas eu entendo um pouco de Excel. E daí eu faço isso pra facilitar, assim. Eu tenho esse hábito. Eu faço coisa... tem programas de prototipagem, tipo Balsamic, por exemplo, que é programa de prototipar interface, né? UI, e dá pra tu botar interatividade, né? Criar botão, ele passa pra outras coisas, assim. Então dá pra fazer coisinhas bem bobinhas, assim, que são funcionais, dependendo. Se não tiver esperando alguma coisa muito cabalística, assim. Só com a palavra, dá pra fazer bastante coisinha legal, assim. E eu costumo fazer pra facilitar, né? Por exemplo, meus jogos de RPG ou coisa assim, eu faço. E você, Fernando, qual são as manias que você tem de ficar inventando coisas aí? Seja aplicativos ou não? Ah, eu tinha muitos anos atrás, eu tinha mania de passar o dia inteiro debugando e fuçando no Linux. Mas com o tempo eu decidi automatizar. Que Linux não era uma boa ideia. Pra programar não era boa ideia, não. Mas daí você vai criar um Holy Wars na discussão desse podcast. Isso. E aí eu vou ter que responder. Você não quer que a lista lá do Google Plus seja digitada? Foi só falar mal de Linux. Pois é, não. Pois é, mas então. Aí quando eu decidi, na verdade, não automatizar nada das coisas que eu faço assim fora do trabalho, porque, sei lá, pra me botar numa situação onde eu preciso usar outras ferramentas minhas pra resolver outros problemas, sabe? Tentar lembrar das coisas, tentar, sei lá, tipo, lembrar de cortar o cabelo. É, tipo de coisa. Só pra ter alguma atividade que não é só repetitivo, assim, automatizar isso, vou fazer isso, sabe? Entendi. Então acaba que tu fica preguiçoso, assim, sabe? Então eu sempre tento botar a situação onde eu tenho que usar outros tipos de skills, assim, pra mim, sabe? Aí, entendi. Como eu gosto de que as coisas aconteçam, né? Entendi. E na minha parte, cara, eu também igual o Seco, assim, não tem mais tempo muito pra ficar matando com essas coisas, mas costumava quando era moleque. Principalmente quando eu comecei a aprender a programar, como eu falei, né, no comecinho da faculdade. Aí você meio que descobre um mundo, assim, né, que é, olha, eu posso mandar a máquina fazer coisas. E ela geralmente faz o que eu mando, né, às vezes. Aí eu tenho até uma história triste, assim, pra contar, que é um amigo meu, um amigo meu, não vou falar o nome dele porque a história é meio... Fazia render de pica? Não. Não, coitado. Você é outro amigo. Coitado. Mas um amigo meu que tava desconfiado da namorada. Aí ele me pediu. E eu fiz, cara. Não sei se isso é uma coisa legal de ter feito, não. Ele pediu pra fazer um keylogger, né? Alguma coisa que gravasse o que é digitado no teclado. Entendeu? Pra ele poder inspecionar depois. E eu, né, na minha ingenuidade, assim, né, falei, tá bom, vou fazer. Não sei se eu me orgulho muito disso, não. Aí eu fiz um keylogger pra ele meio disfarçadão lá, e ele deve ter achado um jeito de instalar no computador da namorada, aí descobriu que ela realmente estava dando bola pros caras na internet, combinando de encontrar, ele não sabe se ela realmente encontrou, sei que ele terminou com ela uma semana depois do keylogger. E aí foi meio que a merda, mas... O que eu posso fazer? É verdade, eu fiz. Eu tô contando pra vocês. É o poder do software, né? Um exemplo. Eu destruí esse software depois, não deixei mais... Você destruiu. Que nenhum outro dano... igual herói no filme de ação, né? Destruiu. Mas agora você falou disso, você lembrou de um caso, que era, tipo, quando eu era pequeno... a gente usava Basic pra aprender, sabe? Tipo, uns 13 anos de idade. Depois você aprende Basic e fazer gráfico, todo mundo ficava louco, né? Aí um amigo meu... E comigo no trabalho de coisa, a gente fez um disco, você botava o flop, assim. De algum tempo ele mudava o bat de execução e botava um gráfico, assim, formatando HD. E o gráfico terminando, fingindo, assim. Né, que tava aí, tipo, a gente ria muito, assim, sabe? O desespero de todo mundo. E filho da puta. Era muito troll, cara. Nossa, era muito troll. Até que um dia a gente fez isso, daí fudeu com o ponto bat do cara. E, ixi, cara. E o computador não botava mais, aí, ixi. Pô, uma merda. Pois muito bom, Seco. Pois é. Seco já desde moleque, trollzinho, filho da puta, né? Agora uma outra pergunta também do Rafael Correia. Vocês chegaram a mexer com modelagem, mesmo quando estavam no começo da carreira? Aí eu fiquei na dúvida. Ele tá falando de modelagem de dados ou ele tá falando de modelagem 3D? Ou ele tá falando de modelagem de mud, assim, de barro. De barro. Rafa, você fez modelagem com barro, não? No colégio eu fiz, né? Tinha a aula de artes. Você fez no colégio, cara? Esse barro que você tá falando não é o que o Guilherme tá falando, Rafa. Você reencenou a cena de Ghost, assim, é isso? Eu acho que o Rafael Correia perguntou modelagem 3D, vou supor que é isso que ele perguntou. E aí eu vou falar que quando eu comecei, até para entender como era, como o artista fazia o que ele fazia, eu tive que começar a mexer com modelagem muito básica. Assim, eu sou um merda para desenhar, para tudo que tem a ver com conteúdo artístico assim, eu sou muito ruim. Aí mas eu tinha que aprender quais são as ferramentas. A gente aprende Constructive Solid Geometry, né? Geometria construtiva sólida, onde você usa cilindros e tetraedros e etc. para construir as coisas. Você depois aprende polígonos mesmo, como você usar, né, as malhas poligonais para fazer os modelos. Tudo isso aí eu tive que brincar um pouco, mas nada assim que me tornasse nenhum expert, pelo contrário. E também pelo fato de que lá na Paralelo, no meu primeiro emprego, a gente fazia plugins para 3D Studio Max. Então, que era uma ferramenta de modelagem que era muito popular na época. Então, a gente precisava saber como é que ela funcionava. Né? A gente tinha parceria com os distribuidores do Max no Brasil, né? Que a gente fez alguns plugins para eles poderem oferecer junto com a licença de Max, sabe? E que já exportava para vários formatos, fazia várias outras coisas lá. Então, eu tive que aprender um pouquinho de modelagem para isso, mas não considero que hoje seja uma coisa assim crucial. Eu acho que é legal para você entender a cabeça do artista, entender as ferramentas que ele usa, mas não mais do que isso, assim. Não sei, Seco, você tem alguma experiência com isso, mexeu com isso e acha importante ou não? Eu tive que aprender pela mesma razão que você descreveu, que eu estava trabalhando no Super Monkey Ball, tive que entender o pipeline do Maya para poder fazer o jeito que exportava, entender como é que fazia grouping, só para entender tipo o pipeline do artista e como melhorar e como tratar os dados no jogo, assim, sabe? Mas, tipo, acho que é fundamental para entender... Tipo, o formato de dados e como é que o artista trabalha, assim, mas nada que eu senta lá e faça um level inteiro e animação, sabe? E você, Rafa? Eu aprendi o básico, assim, eu acho que eu sou tão bom modelador 3D quanto eu sou programador, ou seja, sou uma bosta, sou uma bosta os dois, mas eu acho que eu sei um pouco, assim, o suficiente, por exemplo, eu entendo um pouco de script e tal, posso fazer alguns scripts simples, eu posso modelar algumas coisas simples também se eu precisar, sabe? Eu acho que é o suficiente pra eu entender um pouco de como funciona, pra eu não ter expectativas que não são realistas, pra poder conversar e tal, e pra fazer coisas simples que eu precisar fazer, por exemplo, se eu tô fazendo um mod ou fazendo um level no Unreal, e eu preciso de alguma coisa, uma estrutura que eu não queira usar um BSP, né, que eu quero usar uma Static Mesh, daí eu consigo criar alguma coisa simples no Maya pra, ou 3D Max pra poder usar, assim, numa coisa. Mas nada complexo, assim. Coisa simples eu consigo fazer. Entendi. E você, como game designer, sente necessidade, às vezes, de modelar alguma coisa só pra prototipar algo que você tá fazendo? Mesmo que não vai ser usado no jogo, vai ser jogado fora. É uma coisa que acontece de ter que fazer ou não? Sim, principalmente pra tamanho, né? Pra decidir tamanho, assim, o que ele vai ocupar no level, se aquilo, a altura daquele objeto impede a altura do pulo do personagem, por exemplo... Sabe, tu só tem uma ideia de como tu tá guiando a visão do jogador pro level, tu tem que ir pra lá, sabe, a curvatura das coisas, como tu faz a composição da cena pra aquela regra de terços, assim, né, esse tipo de coisa, tu tem que ter coisas que ocupam espaço no level, mesmo que o detalhe não seja final, é importante, assim, saber um pouquinho pra tu poder usar, né, pelo menos pra poder prototipar. Daí tu vai dar pro artista, tu vai dizer, ó, isso tem que ocupar mais ou menos esse tamanho e tal, e daí ele vai fazer a coisa profissional, né? Mais ou menos aquelas dimensões, mas ocupando aquele espaço e tal. Mas você faz whiteboxing então, Rafa? Isso, pra quem não sabe o termo, que chama whiteboxing, level designers normalmente fazem antes de passar pros artistas, né? Que fazem essas shapes, nessas... As formas. Essas formas mais simples, assim, de como o level vai funcionar, pra pelo menos poder dar até pra botar na engine e jogar, assim, o level bem cru, assim, né, antes. Próxima pergunta do William Dornelles, ele pergunta quais os dirty tricks, né? As coisas que a gente já teve que fazer pra entregar uma feature ou um jogo no prazo. A gente não vai responder essa pergunta, sabe por quê? Porque a gente fez um episódio inteiro sobre isso, sobre, né, os desafios de você lançar um jogo no prazo. É o podcast número 89, anunciou, tem que lançar. Então quem quiser saber mais sobre isso e o William Dornelles, a gente fala pra ouvir lá o episódio número 89, a gente falou exatamente sobre esse assunto, né? Tudo que a gente já teve que fazer na vida pra chutar um jogo pela porta fora, né, do desenvolvimento dele. E então fica aí a dica, Podquest 89 anunciou, tem que lançar. E a gente chega então na última pergunta, que vai ser o assunto principal aqui pra gente finalizar nosso podcast de hoje. O Alexandre Galdino e o Diego Ferreira, ambos que quiseram saber sobre o mesmo assunto, que é o seguinte: dentro da empresa grande, como as que vocês trabalham, né, como surge uma nova franquia? Existem departamentos específicos que só fazem isso? Qualquer um pode apresentar uma ideia, né? E quais são as fases que precedem o início da produção? Tem algum tipo de pesquisa de mercado que é feita? E tudo mais que eles querem saber. O Diego também, né, contribui com a pergunta falando quais fatores são levados em consideração, como riscos e etc. Então, tudo sobre novas IPs e como elas surgem dentro de uma empresa como as que a gente trabalha. Eu vou deixar o Rafa começar, que eu acho que vai ter muito insight desse lado, né, da área em que a Gameloft trabalha, jogos mobile, jogos que você com menos tempo consegue colocar no mercado. Rafa, fala pra gente como é que funciona esse processo de uma nova franquia, nova IP surgir numa empresa como a Gameloft e as outras que você trabalhou também. É um processo longo, demorado. Eu acho que quanto maior a empresa, mais longo e demorado ele é. Porque acho que a gente já falou de riscos, né? Acho que tem um outro podcast que a gente já falou, a gente comentou um pouco de riscos de uma nova IP. Acho que a gente estava falando sobre lançarem muitos jogos, muitos sequels, né? Que a gente, muita sequência, que daí que a gente falou que é caríssimo tu lançar uma IP nova. Assim, é um risco muito grande, não só em termos de dinheiro, mas em termos de... porque no final tudo se resume a dinheiro, né? Mas todos os recursos que tu vai colocar nela e não ter o investimento necessário de acordo com o que tu bota de dinheiro. Então tem várias etapas. Assim, eu não vou poder entrar em muitos detalhes de cada um, porque claro que isso é trade secrets de cada estúdio, assim, né? Mas o que eu posso dizer é que tecnicamente sim, qualquer um pode dar uma ideia, sugerir uma nova IP, mas o processo em que isso se desenrola torna muito mais difícil para algumas pessoas poderem fazer isso, digamos assim, né? Porque o que a gente começa fazendo normalmente é um pitch de conceito, assim, né? Do tipo de jogo que a gente quer fazer, faz uma apresentaçãozinha e, se puder, um protótipo pequeno, assim, uma coisa de 3 páginas no máximo. Assim, porque isso vai ter que subir na cadeia, na hierarquia da empresa, em vasto nível, e as pessoas normalmente são extremamente ocupadas. Elas não vão ter tempo para ler todos os pitches de uma empresa de 7 mil funcionários. Seu GDD de 200 páginas. Isso, exatamente. GDD é uma coisa que vem bem depois, né? E daí a gente passa isso, e se isso pegar o interesse de alguém, né, da acima da hierarquia. Por exemplo, no nosso estúdio seria a diretora do estúdio, né? Se chegar nela e falar, pô, isso tem potencial, prepara alguma coisinha um pouco maior. Daí a gente prepara alguma coisa um pouco maior, talvez umas 5 páginas, já botando um pouco de detalhes. Se tiver um protótipo, né? Se puder. Porque o protótipo é difícil de ter, porque como é que vai fazer isso no horário de trabalho, sabe? Tem outros trilhões de coisas pra fazer. Então, normalmente, essa parte é difícil de ter, a não ser que, por exemplo, que a tua ideia seja interessante no papel, mas que ela só pode ser tem aquele potencial de ser de poder ser alguma coisa, mas tem que jogar pra saber, sabe? Daí pedem um protótipo, assim. Daí alguns estúdios, às vezes o protótipo vai ser parte dessa decisão. Isso, daí alguns estúdios, inclusive, tem times disso. Times de protótipo, sabe? E daí que são encarregados de fazer isso, sabe? Daí passa, daí se passar por isso, daí essa pessoa nesse nível vai levar pra quem faz essas decisões de alto nível, né? Que é o headquarters da empresa em Paris. E se eles falam, pô, essa ideia é legal, vamos botar no próximo passo, daí a empresa vai fazer uma prova de conceito, que daí uma outra versão do jogo, um protótipo um pouco mais elaborado, um vertical slice, assim, né? Uma parte do jogo, assim, que a gente imagina. Se isso for aprovado, daí passa para uma próxima etapa, daí eles já dedicam um time um pouco maior para fazer algo, para tentar fazer algo. Daí, se isso passa nesse crivo de aprovação, daí formalmente um time é montado para fazer, né? Mas isso o processo é o mesmo, tanto, ele perguntou de new IP, né, de propriedade intelectual. mas o processo vai ser o mesmo, tanto para propriedade intelectual, quanto usando uma propriedade intelectual já existente para um gameplay diferente, por exemplo, gameplay novo. O processo é quase o mesmo. Sabe? É para projetos novos, no geral, isso, o processo é esse. É, exatamente. E aí eu imagino que muitos projetos morrem em várias dessas fases que você falou. Ah, sim. Você falou que tem vários momentos onde você falou, se passar disso, faz não sei o quê. Se passar disso, faz não sei o que lá. É. E você já viu muitos, então, assim, morrerem em várias dessas fases. Sim, eu diria que 95% morrem na primeira fase já. Entendi. Sabe, é difícil passar, sim, porque quanto mais tu passa, mais gente tem que estar envolvida, né? E gente custa dinheiro. Botar gente pra trabalhar naquilo custa dinheiro, então tem que ser uma decisão que é mais alto nível, assim, né? Então tem que ser alguma coisa boa, assim, né? Pra passar pra próxima fase, e normalmente é uma peneira, né? 95% não passa da primeira, da segunda fase é menos ainda que passa, sabe? Então... Entendi, e acho que uma coisa interessante de falar também, esses protótipos, quando você fala, por exemplo, de um vertical slice, que aí já vai ser um protótipo mais elaborado, talvez até não caiba chamar mais de protótipo, uhum. O quanto disso acaba sendo aproveitado no jogo final? Imagino que do primeiro protótipo, nada, mas e desses outros, do vertical slice, por exemplo, o quanto é aproveitado de fato? É difícil de saber isso, porque a indústria muda, né? A indústria mobile, ela muda muito rápido. Uhum. Então, quando tu começou a primeira ideia de um projeto, digamos... que até ele entrar em full production, talvez seja, demore um ano para aquela primeira ideia entrar. E a indústria mudou já, né? Em um ano a indústria mudou talvez umas 3 ou 4 vezes já. Sabe? Então, muita coisa muda, assim, dificilmente vai levar muita coisa daquele primeiro protótipo. Mas faz parte da indústria, né? Normalmente o core a gente tenta manter, né? Aquele spark, né? Aquela coisa que faz aquilo ser divertido. E foi o que fez ser aprovado, né? Isso, exatamente. Mas tem muita coisa ao redor, muda. Às vezes até tem frustração do time, porque, pô, não era esse o jogo que eu queria fazer. Mas, tipo, depois que passou por todo esse processo de aprovação, ele não é mais teu filho, entendeu? Ele é filho da empresa. E quem são os guardiões disso não é mais tu. É alguém que ganha muito mais do que tu, que vai fazer tomando esse tipo de decisão, entendeu? Pensa que seu filho foi estudar na escola melhor. Exatamente. Seco, o quão é diferente tudo isso da sua experiência, dos vários tamanhos de empresa que você trabalhou, comparado com o que o Rafa acabou de narrar sobre novos projetos? Acho que o tempo de análise é muito maior, assim, de discussão do conceito. Porque... Tipo numa Bioware, por exemplo, né? Então, por exemplo, tem um novo IP. Então o pessoal fala. E eu gosto desses N conceitos juntos, assim, sabe? Mas ele não sabe... como ele vai botar aquilo junto, sabe? Mas ele gosta daqueles conceitos, então eu caí, começa tudo por ali. Então daí ele começa a montar o que ele chama da fundação do que vai ser o novo IP. Nosso IP vai ter que ter, sei lá, X, Y e Z, vai ser o core. Depois vai ter, sei lá, essa camada, sei lá, multiplayer, ou vai ter interação social, ou whatever. Daí, isso é tudo muito alto nível, então isso é discutido até que o pessoal tá satisfeito com... Tipo, a ideia do que vai ser o jogo. Não existe protótipo, não existe nome, não existe nada. São só as ideias, os fundamentos que o jogo vai ser construído em cima. Entendi. Geralmente nessa altura se refere como a ideia de fulano, o projeto de Fernando. Não tem nome aí. Não tem. Ele dá um nome aleatório, X. X vai ser o projeto e daí o... Sei lá, passa uns 6 meses só juntando essas ideias, assim, tentando polir essa pedra pra ter uma ideia, assim, de uma experiência que todo mundo concorda que vai ser bacana existir, que não existe. E, sei lá, por acaso, uma outra empresa que eu trabalhei, se existir alguma coisa parecida, qual vai ser o diferencial, sabe? Ah, sim. Então, e aí, isso, entre aspas, é o selling point da ideia daquela IP, sabe? Então, a partir daí, você começa a, digamos que tem... 3 ou 4 mecânicas que são o que define aquela IP. Então eles começam a quebrar o que aquela mecânica realmente significa, mas em alto nível, assim, sabe? E depois que eles têm esse dado, do que vai ser cada uma das mecânicas e começa a quebrar em menores partes, mas isso ainda, sei lá, dava uns 8 meses do começo do projeto até o pessoal começar a botar a mão no código, assim, sabe? Porque a ideia, como é que posso dizer? A coisa mais importante é você ter uma direção clara do que você quer, sabe? Então, por exemplo, se no decorrer do caminho muitas coisas acontecerem, mudanças na tendência da indústria acontecerem, as fundações não mudam, sabe? Uhum. Aquela fundação é sólida e ninguém perdeu tempo fazendo aquilo. Então você pode adicionar ou remover coisas daquilo, mas ela, tipo, a base é sólida, sabe? Então, depois que o pessoal tem uma ideia boa, o que vai ser o jogo, daí começa os protótipos, começa a definição. Enquanto o pessoal tá prototipando, os designers vão pegar aquelas pedaços de feature, vão começar a quebrar em partes menores, criar todo o GDD, especificação, etc, etc. Até ter o primeiro vertical slice, que é uma prova de conceito de tudo aquilo que falaram, sabe? Pra tentar ajustar, pra ver se aquilo é legal, não é, os conceitos, e aí a partir dali o pessoal começa a mudar, a cortar, adicionar mais coisas, sabe? Ou chega a definição de que não dá pra julgar se determinada feature é legal ainda, porque não tem conteúdo suficiente. Então, e aí o pessoal começa a trabalhar, tipo, pra resolver o core até que todo mundo esteja feliz com o core, e começa a construir e adicionar coisa ao redor dele, sabe? Entendi. E você tem, assim, alguma noção do processo de aprovação que deve passar, né? Cada um desses fases deve passar. Como é que funciona, assim, com quem? Até que ponto chega? Chega até o presidente da empresa? Como é que você tem ideia disso? Ah, sim. Então, no caso da BioWare, o Arjen está sempre presente. O Arjen está sempre presente na Arjen Flynn, né? Que é o CEO da BioWare. É o CEO da BioWare. É, que está sempre envolvido nas definições. Então, os game designers fazem todo o breakout do que é a ideia e ficam apresentando para eles até que todo mundo está satisfeito. Quando isso está feito, apresenta para os execs da EA. Daí eles vão dizer, eles vendem a ideia do que é. Isso. Uma vez que você é bem isso mesmo, é vender a ideia internamente. É o pitch, como o Rafa mencionou lá no começo. É muito trabalho de quem está tentando viabilizar um projeto novo, é vender internamente. É como se você fosse um vendedor mesmo, tentando convencer alguém a comprar aquilo. E aí, normalmente, quem faz isso são os caras mais fodas possíveis da empresa, que mais, tipo, tem anos de experiência, que entendem muito bem de mercado, jogo, tendência. Até, assim, às vezes você vê a primeira apresentação, você não entende porra nenhuma, sabe? E no decorrer dos anos vai acontecendo assim, entendi, sabe? Tá. Daí, às vezes, até entre o Vertical Slice e a primeira apresentação, eles pedem uma outra apresentação pra ver, tipo, como tá indo. Às vezes pode até mostrar um vídeo taser, assim, um trailerzinho assim, com um monte de cola, sei lá, de imagem de filme, imagem de outros jogos, concept art, quer dizer assim, esse é o mood, esse é a... Esse é o jeitão, o climão que isso, a gente quer passar. Isso que a gente quer passar pro jogador, então ele mostra os avanços da documentação e tal, e aí acontece essa iteração mais algumas vezes, até que o momento que já tá, o time tem bem claro o que eles querem fazer e já tá entrando na pré-produção, né? Entendi. Um termo que a gente falou muito aqui, Rafa, eu queria que você explicasse para nossos ouvintes do que é um vertical slice do jogo, uma fatia vertical do jogo. Então, acho que talvez a maneira de explicar é se tu botar isso num gráfico, né? De que o eixo horizontal é todas as features do jogo, tudo que o jogador vai poder fazer, e o eixo horizontal é o comprimento do jogo, né? Tudo. Bem, vertical é as features e horizontal é o comprimento do jogo. Tem isso. E daí, se tu botar isso como jogo completo, e uma fatia vertical, né? Vertical slice é uma demonstração do que o jogador vai poder fazer, mas num período de tempo muito menor, né? Não o jogo inteiro, né? Que isso vai poder mostrar pra quem vai poder ver qual vai ser tanto o mood quanto em termos de gameplay, o que o jogador vai estar fazendo. O ritmo do jogo. Um pouco da interação, como que ele interage, como que ele atira, como que é a câmera do jogo. Sabe quais são os tipos de verbos que o jogador vai poder fazer. Isso tem que estar todo naquele vertical slice ali, né? Entendi. Por exemplo, se a gente conhecesse alguém que estivesse fazendo um game sobre exploração no espaço, a gente poderia dizer que um vertical slice desse jogo é você não você visitar os 2.000 planetas que vai ter, mas você visitar um planeta. Uhum. E a experiência desde... todas as features, desde quando você está na sua nave, até você encontrar esse planeta, até você decidir que é lá que você vai, o processo para você chegar lá, e o que você faz lá, e um exemplo ou outro de coisas que podem acontecer enquanto você está fazendo a exploração, e uma recompensa no final, e aí o que, que o jogador ganha com isso, e como é que ele decide que ele está satisfeito e volta para sua nave. Esse é um exemplo de um vertical slice de um jogo de exploração de planetas, onde você explora um planeta, vertical slice, isso, mas que demonstra o que você quer fazer no jogo. É, isso lá, um diálogo com um NPC, daí um Sim. cenário com combate com os três inimigos, talvez dois tipos diferentes, ou um tipo diferente. Você tem cover system, por exemplo, bota uns cover ali, você, entendeu? Se tem power-up, bota um ou dois power-ups ali, esse tipo de coisa, assim, sabe? Não tudo que vai ter no jogo inteiro, mas algumas partes dele. Entendi, genial. Você falou uma palavra antes, Rafael, não sei se a maior parte das pessoas que ouvem está familiarizado, mas o que são os verbos de jogo? Então, todas as ações que o jogador pode fazer, né? Se ele pode pular, se ele pode atirar, conversar, craft, né? Se ele pode criar coisas, se ele pode... todas as interações que o jogador pode fazer, né? Verbos mesmo, assim. As ações que o jogador pode fazer no jogo. Craft é um verbo? É. Você pode definir o crafting como um verbo em si, ou você pode querer quebrar crafting em vários outros verbos, que é o gathering, né, que você buscar os equipamentos, e todas as outras maneiras, o combining, ou seja lá qual for. Mas em algum nível, crafting é um verbo de um jogo que tem crafting. É, e dependendo do tipo de jogo também, vão ter muitos, por exemplo, no Uncharted, né, que é o traversal, que é toda aquela sequência de movimentos, de pular, de escalar. Isso pode ser quebrado, dependendo do jogo, pode ser quebrado em muitos vários outros, que é o traversal, contar de costas para uma parede andando de lado, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Tudo isso pode ser, dependendo do jogo, tu pode entrar em muito mais detalhes, dependendo do que for, né? Alguns, quando se algum sistema é simples, por exemplo, lá, o Last of Us, o craft do Last of Us, ele é muito mais simples do que o de um Minecraft, por exemplo, entendeu? Então... depende do jogo, tu vai entrar em detalhes, no número de verbos, dependendo de cada feature, né? Eu não tenho muito mais o que adicionar ao que vocês já falaram, é tudo bem parecido. É só dizer assim que mesmo num jogo anual como FIFA, a gente também faz o pitching e a gente precisa obter o green light, né, a aprovação dos executivos do que a gente vai fazer naquele ano. E é um processo que não é tão diferente assim. Quando a gente está terminando um jogo, já tem gente trabalhando na pré-produção do próximo, porque senão não dá tempo da gente, ainda mais quem tem o ciclo de um ano, né, de fazer coisas significativas. Então... como eu falei, a gente também tem um time que é o Advanced Team, que já está trabalhando em features dos anos seguintes. A gente vai pegar esse trabalho desse pessoal, ver o que dá para fazer para aquele ano. Por exemplo, esse ano a gente está trazendo o futebol feminino, que é uma coisa que há muitos anos a gente já vem tentando fazer, vem melhorando nossas ferramentas e finalmente... por exemplo, lá em novembro do ano passado, a gente já sabia que a gente ia fazer futebol feminino no FIFA 16, que sai só em setembro desse ano. Né? Mas é assim que funciona. Já desde bastante tempo atrás, vem isso sendo feito e a gente chegou à conclusão. Em novembro a gente tinha um vertical slice do que era o jogo do futebol feminino. Um balanceamento ali melhor, em um estádio com somente dois times, né? Mas já era o suficiente para demonstrar para todo mundo que, pô, chegamos num ponto onde a gente agora pode sim investir... né, a grande quantidade de dólares que vai ser necessária para ir atrás das jogadoras, para ir fazer toda a captura de movimento de rostos, para produzir todo o conteúdo. Aí, a partir daí, depois que foi aprovado, entendeu, que o feeling do jogo tá legal, aí a gente parte para fazer isso. É para isso que a gente faz os vertical slices do jogo, para tomar essas decisões, que depois é muito difícil voltar atrás, uma vez que você já investiu todo esse dinheiro. Então você vai querer fazer o máximo possível de demonstração do mood, do feeling do jogo, antes de você comprometer os seus recursos de uma forma grande. É por isso que a gente faz. Pra resumir, eu acho que a diferença entre trabalhar num estúdio grande assim e jogos independentes é o número de pessoas que tu tem que convencer antes da produção começar. É uma boa analogia, é verdade. Boa, né? É isso aí. E aí uma dica que eu vou deixar, parece que é jabá, mas não é, não, a gente não ganhou nada com isso, né, Rafa? É, a gente escreveu um artigo já há muito tempo, em 2007, eu acho, sobre um assunto bem parecido, que era o, né, Game Design Cognition, que a gente fala sobre as abordagens top-down e bottom-up de você definir um jogo. E a top-down sendo, você começa lá do conceito, ah, é um jogo do Homem-Aranha. E aí você vai quebrando ele em vários outros elementos até chegar lá embaixo nos verbos de jogo. Ah, eu tenho um botão para soltar a teia, um botão para pular, etc, etc. E a abordagem bottom-up, que é o contrário. Você começa das mecânicas, ah, eu quero fazer um jogo de plataforma com crafting, etc, etc. E aí daí você vai construindo de baixo para cima. Ah, tá, sobre o que é o jogo, qual é o conteúdo, quais são as features de alto nível, até você chegar numa IP, que pode ser uma IP que você acabou de inventar desse processo ou você já conhecia ela e já licenciou. Então, quem quiser ver o que o Rafa e o Giliard de 2007 tinham a dizer sobre esse assunto, vou deixar o link aí no artigo da Gama Sutra, Game Design Cognition, que a gente fez, que toca em vários assuntos desses que a gente falou também, né, Rafa? Nossa, Giliard, faz 8 anos que a gente escreveu aquele artigo, cara. cara. Esse é o tempo que faz. E tem gente que ainda não aprendeu, né? Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aqui no episódio 111, como não pode deixar de ser, a gente sempre faz nossa gincana de toda semana. Vou tocar pra vocês a música, né, o Pod Quizinho da semana passada, pra vocês lembrarem qual é e vamos ver quem é que adivinhou. Vamos ouvir aí. Vamos ouvir aí. Pô, muito bom o time. Não corta. Perfeito. Não vou cortar. Não posso. Os patrões não deixam. Porque já chegaram no nível. Jubilito participando do Pod Quiz Musical. Vamos ouvir aí. Alguém tem ideia aí? Nossa, cara. Parece que alguém tá surrando um violão com um output de 8 bits, velho. É, um banjo, talvez, né? Isso aí é Quackshot, jogo do Pato Donald, do Mega Drive. É isso aí, Jubilee, é o Quackshot mesmo. A fase do Egito. E é por isso que parece Aladdin, igual o Rafa falou semana passada. Quem acertou essa semana, vou pegar aqui os nomes pra vocês, foram 9 pessoas. O primeirão foi o Alexandre Miyagi, depois o Leandro Vian, o Taker Easy, o Gabriel Byron, o Carleira, o Dalton Lima, o Miyagi-san, que não é o mesmo do Alexandre Miyagi, é outra pessoa, o Davi Panis e o Maurício R. Cruz. Todos esses aí falaram corretamente que essa música era do Quackshot. Galera que curtiu aí o jogo do Pato Donald, muito bom, hein? Um dos melhores jogos do Mega Drive que eu já joguei. Mas a gente tem mais uma musiquinha pra tentar, né, fazer vocês adivinharem hoje no Pod Quiz Musical. Vamos ouvir aí. Jubilee, vai falar alguma coisa? Não. Vamos lá. Olha ela aí. Impressionante. Vamos lá. On Cue, né? Vamos ouvir então a musiquinha dessa semana. E aí? Mass Effect? O Seco disse que é Mass Effect. Eu vou chutar Resonance of Fate. Não é Resonance of Fate, não é Mass Effect. Fica aí pra galera adivinhar. Mais uma semana, mais um podcast musical. Já sabem, no Twitter, @podcastbr, ou comentários aqui no episódio 111. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do podcast 111. Respondemos várias perguntas. Foram assuntos muito legais. Esse assunto sobre novas IPs achei fantástico. Aprendi coisas, cara. Soube de processos aí que vocês fazem nas suas empresas que eu não conhecia. Espero que pra galera tenha sido também tão proveitoso quanto. Isso tudo graças aos nossos patronos que fizeram excelentes perguntas, exceto aquela sobre o Facebook. Mas a gente finaliza aqui. Podcast 111, volta semana que vem. Os avisos já dados aí, ajudem a gente no Patreon, participem do Indie Game Making Contest, Todos os links vão ficar aí no post. E obrigado pelo tempo, paciência e audiência de todos vocês. O Rafa Cunha agradece, o Fernando Seco agradece e o Giliar Lopes aqui também agradece. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau!